Ei, ops, ei. Aí, ó, se prepara porque a sua semana vai ser maravilhosa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, vamos nessa! Vamos! Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira eu vou pra escola estudar. E no sábado reúno a galera, escovo os dentes, leio a Bíblia e começo a brincar.